Federal. Identificação. ZYK 621. Orlândia Rádio Clube Limitado. 1240 kHz, 5 kW de potência. Orlândia, São Paulo. Apesar dos estudos que apontam